Super Rádio Tupi. Olá, aqui quem fala é Reinaldo Alves, coordenador artístico da Super Rádio Tupi de São Paulo, AM 1150, e eu falo aqui em nome da nossa direção, Samuel Gonçalves, e em nome dos comunicadores e também do departamento comercial da Super Rádio Tupi, tá? Todos nós estaremos na Noite da Amizade no ar, amigos do rádio. Venha participar com a gente dessa festa em nome da amizade, em nome do companheiro Marcos Andrade. Todos os amigos de todos os meios de comunicação estão convidados, viu? Atenção, você que é do rádio, você que é da televisão, rádio web, jornais, revistas, radialistas e jornalistas, publicitários, claro, todos. Convide seus amigos também para participar dessa grande festa, desse grande evento. Nos encontraremos lá e por uma boa causa. Marcão, tamo com você, viu? É a Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Sintonia que conquistou São Paulo. Esta é a Super Rádio. Sua melhor companhia.